chegando o importado, segurando aí do meu patrão. Alô, Yasmin Credo e Nossa Senhora da Glória, tamo junto. A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. Você beberia ou não? Me diz aí. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. Esse sufoco tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. E dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não? Me diz aí. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia ou não? Me diz aí. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia? Você beberia ou não? Me diz aí. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha.